These are other kids. This is just an accident. Just a couple of wild punks out raising hell. Tosco Chanchada Fast and Funk. Começando mais um Tosco Chanchada Fast and Funk, podcast que traz um monte de nutrilidades, algumas nem tanto. Nutrilidades? Nutrilidades. Aqui é Anderson Meira, vulgo perna. Aqui é o Zé. Aqui é Alemão. Falou. Fast and Funk. Notícia de hoje, pra variar, não tem nada de putaria, né? Na verdade, tem um pouco de violência. É bom também. É, teve um prefeito que, não literalmente, mas se fudeu, né? Lá em Balneário Gaivota, interior de Santa Catarina. Depois de se recusar a dar dinheiro pra um patrocínio pra um evento de boxe. Olha aí, rapaz. Você viu? Mas que merda. Ele não quer... Que porra... Acho que ele é contra a violência, né, cara? Eu acho que... Eu não sei, mas ele é a cara do Raul Gil, cara. Mas depois do olho roxo, né, cara? Parecendo um boneco de massa, né? Depois de se recusar a dar dinheiro pra um evento de boxe no valor de R$20 mil, o prefeito foi cumprimentar o infeliz chamado Claudionei Lacerda. Vulgo? Casca. Olha isso, cara. Casca. Não contente com a negativa do prefeito, o nosso infame boxeador desferiu-lhe um soco no meio da fuça. Famoso cola-brinco. É. Deu um cruzado aí de esquerda, cruzado é isso? Cruzado de esquerda. E muito me impressiona o prefeito saber exatamente o nome do golpe, né? Olha, não, com certeza eu fui nocauteado com um cruzado de esquerda. Me deu depois dois jabs. De tentar o clinch, né? Ele tentou desferir dois jabs, mas eu clinchei muito bem. Né? É, quase fui a óbito, né? Exato. Afinal, eu vi uma luz branca depois. Né, desviei o queixo do uppercut. Hugo Robocop, né? Tiger Robocop. Tiger. Vulgo Robocop. Putz. Mas outra coisa estranha é que o prefeito, depois de reanimado, disse que tá com dor no corpo inteiro, né? Ou seja, a queda também deve ter sido violenta. Ou se não, enquanto ele tá desmaiado, o boxeador encheu ele de bicuda. Eu faria isso. Cara, imagina se a moda pega. Né? O cara chega, pede um negócio assim pra, sei lá, patrocina alguma coisa. Ah, não vai dar? Vai entrar na porrada. Vou meter a porrada. Falar pro Maguila e pedir patrocínio pro... R$20 mil porque não é nada, né, cara? Você viu, cara? Diz que... Como é que é? Ninguém vive com 7 mil, né, cara? 12 mil. 12 mil, né? O que você faz com 12 mil hoje, Pé? Poxa nada, vida, cara. Viu? Ô, Dodd. Socaram o prefeito errado, que esses filhos da puta. Vontade de mijar na cara dele. Isso é bom pra caralho. Bom pra caralho, dessa semana temos um rapaz aqui conhecido como... Hugo Suado. Que ele tem, vocês falam de mim, mas ele tem um botão risada agora. É só apertar, cara. Fiquei no cu dele. Tudo bem, senhor Hugo Suado? Beleza. Então manda pra gente aí o bom pra caralho dessa semana. Qual é a sua indicação? Pô, a minha indicação vai um jogo aí. Eu não sei de que empresa que é o jogo. Sei que eu tô jogando. O Call of Duty Black Ops. É muito foda. Assim, eu acho que o mais que me chamou atenção no jogo foi o realismo do jogo, saca? É tiro pra caramba e é foda demais. Diz que o efeito brutalidade dele tá até superior ao restante da franquia, é verdade isso aí? Tá, e a brutalidade tá foda mesmo, isso é verdade. Assim, tem cara que vem pra cima do Ocega correndo, dando tiro igual uns malucos. Mas assim, o que chama atenção mesmo é a realidade dos gráficos. É muito bom mesmo. Teve algumas imagens que foram até censuradas, vocês estão falando de violência, mas teve algumas imagens que parece que foram censuradas esse jogo, né? Imagens censuradas, essa eu não sabia, não. É, teve alguns detalhes aí que os próprios vendedores aí do jogo pediram pra dar uma tirada aí, porque o Black Ops aí veio mesmo pra, como fuder. Vou dizer, assustar, né? Fuder, acho que é a palavra cara, certa. Mas eu acho que assim, esse povo fica censurando essas porcariadas aí, isso não é jogo pra criança não, cara. Exatamente, né? Tem tomado banho? Tem que ver exatamente uma hora e meia que eu tomei um banho. Opa, tá cheirosinho então, hein? Tô. Não, vem cá, só então. 2011. Fala com o seu nono que eu vou dar nele uma enrabada. Eu falo. Eu falo pra ele. É isso aí, Hugo Soares. Eu misturei os personagens. Que Que merda, olha aí. O cara já perdeu a noção. O cara perdeu a noção da realidade já, bicho. Eu vou falar pra ele, eu vou falar. Ai, ai, ai. Risada do Torinho, como é que é a risada do Torinho? Desse jeito aí mesmo. Como é que é a risada do Hugo, velho? Putz, eu não sei, porra. Cabaço. Ô, Hugo. Cabaço. Pra gente terminar, imita o Silvio Santos aí. Já que você não tem nada pra acrescentar, meu. No rabo. Porra, é essa? Foi a melhor imitação do Silvio Santos que eu já vi, cara. Hugo Soares, aproveite e faça aí o seu jabá. Tempo esgotado. Estou possuído. Agora que o alemão resolveu imitar esse cabaço, agora o Zé não precisa mais participar. Vai pra casa, Zé, vai pra lá. Manda lá, Hugo. Acessem o filmescomlegenda.net, é o melhor site de baixar filme, seriado, documentário. Só não tem pornô lá. E acessem o capascustomizadas.com. Beleza. E Hugo Soares diretamente do seu iPhone, cara. É, chique, não. É, não. Pois é. Aquele abraço. Falou. Hugo. Viado. Toscos. Senhor Alemão, oi. Estamos aqui com o ouvinte, mais um apóstolo aqui, louco pra participar. Eu não sei que esse povo masoquista tem com o Fast and Fuck, cara. É apóstolo. O Cupiscano, isso é que chama Cupiscano, é uma síndrome. Síndrome de Cupiscano. É, síndrome de Cupiscano, é uma cupiscanice. Nossa, é um termo cara. Bom, vamos parar de enrolar e vamos direto ao assunto, né? Fala aí, ó, nome, idade, de onde que você é, o que, é que você faz da vida, casado, solteiro, enrolado, manda. Nome, Leonardo Ruiz do Teste, idade 20, solteiro, moro em Curitiba e vagabundo. Em período integral. Vagabundo em período integral, cara? Então, ano que vem. Esse filho da puta, o trabalho dele é doar esperma. Ele colhe, o ralo, né? Ele colhe aquelas três gotas que sai e vende. É o famoso pai de ralo. Pai de ralo. Leonardo, qual o episódio preferido do Tosso Chanchada? 42. Manias e frescuras. E por que você gostou tanto? Todo mundo gosta dessa merda. Desse ah, sei lá, ficou engraçado e... Todo mundo tem sua mania e todo mundo tem sua frescura. Tá certo. Qual é a sua mania? Sei lá, eu não consigo amarrar o tênis, não gosto, não consigo ficar com o tênis amarrado. Leonardo, qual dessas Sim. quatro palavras não sai da sua boca? Pinto, rola, pica ou pipi? Essa é uma pergunta que pode mudar os rumos desse negócio. Qual integrante do Tosco você gostaria de ser e por quê? Seu Nonô, um velho com experiência e já viveu a vida inteira, assim, pô, com todo o ânimo que ele tem. Pô, já pensou crescer o pé naquele peludão assim? Eu não. Tá certo. E o alemão, piorou ainda. Tá certo. Leonardo, conte uma piada. Tempo. Piada? Que isso? Leonardo, como você conheceu o Tosco Chanchada? Indicação de amigo. Depois de uma bebedeira completa, ele foi falar das pomadas pra gente. Brincadeira, hein? Verdade, cara? Não, foi assim, a gente tava no 7 de setembro do ano passado. A gente se reuniu pra passar o feriadão todos os amigos juntos. Aí ele indicou dois podcasts. Primeiro ele falou do Pirata Cast, que tava falando sobre o assunto de bar, bebida. Aí ele começou a falar de vocês. Sobre os comerciais que tinham, assim, as propagandas. Aí a gente procurou ele e eu fiquei interessado e fui atrás mais. Numa sorveteria existem sorvetes de banana e de calabresa. Qual você gostaria de chupar? Sorvete de calabresa. Tempo. De calabresa, assim, acho que é meio difícil ter, né? Mas eu fico com a segunda opção, quase com a primeira. Opa, chupava uma banana, então. Bom, acho que é mais um chope. Chupa, come. Comeriam sorvete de banana. Rapaz. Tá certo, essa daí foi bem, bem bolada. Então, já que a gente tá falando de macho, né? Porque pra fazer isso tem que ser muito macho. Qual foi aí a coisa mais absurda que você introduziu em seu ânus? Que introduzi no meu? Pô, eu não sei igual o Jabu Rio, assim, com o amigão dele que pirulito, né? Mas nada, só sai, dá que nem entra nada não. Mas um gelinho você já percebi enfiou, que né? Ficou uma dúvida ali, já. Animal, não é? Eu acho que você não gosta de doce, né, Leonardo? É que, na verdade, absurdo, absurdo, ele nunca enfiou. É sempre dedo, pinto. Coisa leve, né, pessoal? Normal, pegar coisa leve. Regular. É. Pinto de alguém. Nunca enfiou uma catraca de bicicleta no cu? Que isso, pô? Não, essa coisa é pesada assim, não. Cotovelo, assim. Ele tá drogado, né? Vamos de leve. Se você fosse uma puta mais safada, você fingiria orgasmo pra um cliente? Pagando bem que mal tem. Como seria? Ah, eu não sei, né? Porra, ficou uma dúvida aí. Desenvolve, galera. Quem sabe? Quem que vai querer te comer se nem dá pra saber se você goza mesmo? E outra, você como tosco chanchadeiro não pode ter essas vergonhinhas assim, não. É. Afinal, todo mundo se conhece aqui, não é? Você tá muito pudoroso. É. Geme logo, filha da puta. Não posso falar muito alto. Oh! Que era uma faca, meu cara. Ele tentou pôr o cotovelo mesmo, velho. Sentou na cadeira de cabeça pra baixo. Leonardo, complete a canção. Eu tava com meus mano lá na minha quebrada. Chegou o Vanderlei e veio com a ideia errada. Hã? Ele olhou pra mim e fez a proposição pra gente fazer gostoso lá atrás do caminhão. Quase isso. Mas ficou bom a sua versão, ficou muito bom. Bem bolado. Nunca tinha ouvido essa música. Ó, e presta atenção que agora vem a última pergunta, hein? Claro. Mas, nossa, vou me concentrar pra caramba. Faz aí. Leonardo, no mitocôndrio de Barcelona, há um pássaro verde chamado Faísca. No mitocôndrio de Barcelona tem um pássaro verde chamado Faísca. Isso, continua. Guarda isso, que isso é muito importante na resolução do problema. Na asa esquerda desse pássaro, há um carrapato estrela chamado João Grandão. Marcou isso? Sim. João Grandão, continua. É, no copo de cerveja do João, há fungos meridionais quadráticos geralmente inclinados à esquerda. Sim. Levando em consideração o Teorema de Thales... Qual a chance do Alexandre Frota sair na Playboy? Caraca, muitas? Depois exato, dele vestir de novo? Mas foi em cima da pinta. Caralho, eu tô usando droga, bicho. Você não tem vergonha, não? Eu tive, cara. Leonardo, aproveite seus últimos instantes no último 5 minutos toscos do ano de 2010 e mande seu recado, faça seu jabá, enfim, aproveite o espaço aí. Beleza, eu quero mandar um abraço pra todo tosco, tosco chat aí, estamos aí, feliz 2010, 11, sei lá que ano a gente tá, mas continuamos aí. Eu perdi o Satangô. Feliz Natal pra todo mundo e até a próxima. Ah, me siga no Twitter aí. Fala merda mesmo, mas tranquilo. Se você não falar o Twitter, não vai dar pra seguir. O teste. Se você não soletrar, não vai dar. O T-S-H-I-R. É isso aí. Esse aí foi o Leonardo e vamos pra Tosca Indicação, então? É isso aí, vamos, Nelson. Falou, pessoal. Até a próxima. Vamos agora para Tosco Indicação. Cala a boca, filha da puta! Eu dou um burro! Eu mato ele! Muito engraçado! Tosca Indicação dessa semana, senhor José Ferreira. É, rapaz, nós estamos aqui com um pornólatra de plantão, que vai falar um pouquinho pra gente sobre coisas bonitas relacionadas a esse mundo agradável da pornografia. É o oriental que honra a raça, né? Opa, é um doente, né? Não, eu vou te perguntar, na verdade eu sigo apenas o que a genética da minha raça traz. Porque você já viu um japonês que não é pervertido? Estamos aqui com o Lucas Maru, o japonês mais pervertido da fodosfera. Exatamente. Diretamente do Nerd Express. Beleza, senhor Maru? Beleza. Então já começa respondendo o seguinte, por que podcast? Por que podcast? Porque é a melhor mídia pra você virar uma fentocelebridade. Uma o quê? Explique, uma fentocelebridade. Porque existe a nanocelebridade, a microcelebridade, mas tem a fentocelebridade, que você é conhecido num círculo de três pessoas. Maru, e o Nerd Express? Do que se trata? O Nerd Express é um podcast voltado a temas nerds, com uma abordagem um pouco... expressa. Mais séria. Às vezes um pouco mais escrachada, mas uma abordagem diferente dos outros podcasts. Normalmente mais cultural, com uma pesquisa de tema um pouco mais profunda. O normal é que os temas que a gente trata, alguém tem um background ou é um conhecedor do assunto. Sempre tem alguém que manja, né? Exatamente. O que você tem a dizer para aqueles cabaços que dizem que todo podcast que começa com nerd é cópia do Nerdcast? Olha, a gente já teve esse problema no início do podcast, mas eu acredito que todo podcast tem uma identidade diferente. Então, mesmo que seja nerd, qualquer coisa, não vai ser a mesma coisa que a cópia. Mesmo porque, se eu for copiar, eu não vou chamar o meu podcast começando com nerd alguma coisa. Isso incomoda vocês, mano? Você começar com tosco alguma coisa, né? Olha, pessoalmente não. Não me incomoda ser comparado a eles. Porque foi o primeiro podcast que eu comecei a escutar. Mano, e a mídia podcast, você acha que tem futuro? Olha, eu acredito que tenha futuro. Porque é uma mídia atualmente de nicho. Você tem assuntos muito diferentes, tratados de formas diferentes. Temos até, às vezes, um assunto que foi tratado em três podcasts diferentes, com uma temática e um enfoque bastante diferente. Eu posso até te citar que são os podcasts, por exemplo, sobre ufologia, que o Nerdcast foi um pouco mais bem mais humorístico a temática. Eles acharam um ufólogo místico para conversar. A nossa foi uma abordagem, digamos, mais científica, com um conhecedor do assunto, um pesquisador sério, que é o Carlos, e também teve o Pirata Cash, que também fez a abordagem do tema de OVNIs, um pouco no meio do caminho, entre um pouco de humor e um pouco de ciência. Então eu acredito que efetivamente existe espaço, é uma mídia que aborda principalmente nichos, e eu acho que tem futuro, sim. Você tá falando de episódios aí, um episódio que pra mim eu acho que... sem comparação do Nerd Express, é o Pimbas, né? Esse foi a melhor gravação que a gente já teve. Foi mais de 2 horas de gravação do podcast. A ideia realmente era pra zoar os Pimbas. Então, o que foi pensado? Não, vamos, na primeira metade, vamos agir como Pimbas, e na segunda metade, vamos comentar o que a gente falou como Pimbas. Ficou um pouco cansativo, com certeza, o podcast, mas eu acredito que quem conhece um Pimba deve ter rido muito do podcast. Cara... Eu apresentei pra uma ex-namorada minha esse de Pimba, mas não falei o que ia acontecer. Falei, vai ouvindo. Ela ouviu 30 minutos, desligou e falou, não sei como que vocês me... Nossa, você aguenta esses caras chatos. Nossa, um mais sem graça que o outro, um bando de palhaço. Um japonês doente. Nunca ouviu até o final, cara. Eu não entendeu a brincadeira, não entendeu, né? Não entendeu a brincadeira. Duas perguntas, Maru, duas em uma. Claro. Primeiro assim, vocês têm uma preocupação em ter um padrão de vocês, assim, uma cara própria de vocês, ou uma identidade inovadora em algum detalhe? E segundo, vocês têm alguma preocupação com relação a número de downloads, a visibilidade, etc? Ou uma coisa mais feita por amigos para amigos? Olha, antes havia efetivamente a preocupação muito maior em divulgar, digamos, monetizar o podcast. Ah, vamos agregar downloads, vamos agregar conteúdo em cima de um portal para poder gerar receita e, eu vou virar um pro-blogger, por exemplo. Mas com o tempo, ele foi mudando um pouco a noção do que era o podcast no pessoal, e foi passado mais de amigos para amigos. Tanto que fica até melhor um podcast que você tem mais essa proposta do que simplesmente você dizer, não, eu tô fazendo esse podcast profissionalmente, eu tô fazendo isso aqui só porque eu tenho patrocínio. Eu acho que não flui exatamente da mesma maneira que, por exemplo, um papo informal, como é o Tosco Chanchada, que eu escuto muito e vejo que, assim, é muito mais informal e é uma coisa que eu gosto de ouvir do que simplesmente, vamos fazer um podcast patrocinado. Olha, o produto aqui é legal, olha, o filme aqui vai estrear, será que ele é legal ou não é legal? E sobre ter uma cara cara, uma personalidade, digamos assim, o podcast de vocês? Há uma preocupação em manter um padrão, alguma coisa assim? Olha, existe sim, principalmente a questão de você pesquisar o tema. Normalmente sempre tem pelo menos um núcleo de algumas pessoas que você sempre vai ouvir no podcast. Você sempre vai ouvir o Pablo, na maioria das vezes você vai ouvir o Greg, você vai ouvir a minha voz horrível. Em alguns temas tem um convidado que é especialista no tema. A gente não pega qualquer pessoa, por exemplo, ser um convidado para falar sobre cinema. A gente tem o Wilkerson Landim, que é um crítico de cinema. Quadrinhos, a gente tem o Anel de Caveira. Videogame, a gente tem o Greg, tem o André. São assuntos que a gente tem alguma propriedade para falar. E essa, para mim, uma das identidades do nosso podcast, é ter sempre alguém que tem alguma propriedade para falar. Principalmente os assuntos que envolvem pessoas. Por exemplo, o Pablo é psicólogo. Para quem nunca ouviu nenhum podcast que o Pablo participou, ele tem bastante propriedade em falar sobre pessoas, falar sobre personalidade, sobre falar sobre a psique dos assuntos. A gente ficou um tempo sem lançar episódios e, assim, apesar da produção do podcast ser cansativa, a gente ficou um tempo, assim, por problemas técnicos e tal, a gente sentiu muita falta de gravar, de ter essa rotina de gravação, edição, de lançar um podcast e tal. Vocês também têm um tempo que vocês não lançam nada, assim. Vocês sentem, assim, essa falta, assim, essa necessidade de gravar podcast? Com certeza a gente sente falta. O Greg, de vez em quando, comenta comigo, o Grafo, que a gente precisa gravar de novo. Só que a gente já tem, deve ter uns 4 ou 5 programas ainda pra lançar, que estão, assim, em fila de edição, que o Pablo, que é o editor principal, e o Grafo, que estaria assumindo essa tarefa, os dois estão com pouquíssimo tempo disponível pra poder editar. Vocês mesmo sabem quanto que demora pra editar um podcast, né? Então você vai fazer um investimento das suas horas na edição de um podcast, pra trilhar um podcast, pra você poder lançar. Isso aí, por enquanto, o pessoal tá sem tempo. Acredito que ou o ano que vem o Pablo volte a ter tempo pra editar, ou a gente, o próprio Pablo ou nós já lançamos a ideia de uma outra pessoa se querer editar pra gente, né, o podcast. A gente só não tá lançando porque realmente tá faltando tempo pra editar. Então, se alguém quiser editar dentro das normas ali do Nerd Express, tem algumas diretrizes dentro do podcast que o Pablo pode explicar melhor. Mas se tiver alguém que tá afim, tem tempo pra editar, olha, entre em contato lá com universonerd.com.br/nerdexpress, que a gente tá aceitando editores, né? Beleza. E vamos falar de um assunto que Maru não manja nada, né? Aquele, né? Qual? Bicicleta. Maru, no mundo da pornografia, você acha que os filmes de hoje são melhores do que os filmes lá dos anos 80? Olha, eu acredito que sim. Tecnicamente, evoluiu muito. Tanto a parte de captação de imagem, iluminação... a plástica das atrizes ou atores. Depilação. Ou, na verdade, a busca de que você procura alguma coisa mais natural, não é? Em vez de, por exemplo, você procurar atrizes com implantes muito grandes, não sei o quê, você vai procurar uma pessoa que te pareça uma pessoa mais normal, uma pessoa que você encontraria na rua. Ou partir para os extremos, não é? De nicho. Outporn, sketch, que daí você... Eram coisas que ficavam muito mais restritas nos anos 80 e hoje você tem produtoras especializadas nesse tipo de filme, encontros, sites especializados em práticas não exatamente convencionais na maioria da cabeça das pessoas. Quais as melhores produtoras de hoje? Olha, opinião? Eu gosto muito da Kink. Tem mais a ver com a minha mente doentia. Quais são, assim, as principais características dessa produtora, Maru, que te atrai, assim? Tem duas, na verdade. Tem a God's Girl, que também é trabalha com outporn, que são garotas tatuadas e piercings e cabelos pintados, que são uma coisa legal. E a Kink, que são formas alternativas. Então você tem desde fucking machines, BDSM, caramba. Tem isso, luta... O que é transmissão de motor? O que é? Não. Explica pra quem não sabe o que é o BDSM. BDSM é BD de bondagem e SM é de sadomasoquismo. Olha aí. O negócio do Maru é descer a porrada, então, né? Ou levar, né? Maru, você já deixou alguém pisar no seu saco de salto alto? Não, CBT não, porra. Que? Adianta, CBT, né? Coque. Cara, é o homem. Aí no... Torture. BMDB, CDB, HSBC. Fala português, pô. Eu só conheço RedTube, cara. É que nós somos um bando de ignorantes, você sabe como é que é, né? CBT é o Cock and Ball Torture. Torture. My God. Mas isso aí é assim. O mais foda que eu já vi foi o PNC, né? Que é o pau no cu. Esse é o mais estranho, assim, que eu vi. Caralho, mas tem muita gente que pratica isso aí, Maru? Olha, existe sim comunidades que praticam. Cara... É, são coisas um pouco mais restritas. É, não é uma coisa mainstream, né? Isso é underground. Tipo castração total mesmo, né? É, tem caras que chegam a alguns extremos ali. Ah, my God. Cara, doeu só de pensar, pô. Ô, cara, eu vi uma foto, veio uma mulher pisando com salto na bola do cara, ah, meu. Que isso, cara. Não, não deve ser simplesmente um salto. Deve ser um salto agulha. É, 15. Não. Nossa. Ah, é, ela tira... Ó, oh, não vale falar de égua, tá? Quais são as atrizes que você mais curte, assim, do universo pornô? Putz, boa pergunta. Olha, eu gosto da Sasha Grey. Demais. Deixa eu tentar pensar Rebecca aqui. Rebecca Linhares. Essa é boa. Opa. Muito boa. Tem a Dana de Armond. A Taylor Rain. Olha, eu não gosto muito dela. Não é bem essas coisas ali. A Jinx Maisie também é uma atriz interessante. O que você acha da Jenna Hayes? Jenna Hayes é boa, né? Boa. Com certeza. Muito boa. Maru, o que acontece com Belladonna, Maru? Ah, não. Belladonna tá fora da... Belladonna? Tá. Que porra é? O que acontece? Ela começou tão bem, Maru. De repente ela descambou pra loucura. O que aconteceu? Eu acho que ela resolveu se soltar. E mesmo porque hoje ela tem a produtora dela, né? Então, faço filme, eu quero fazer o que eu quero. O que me der na cabeça, o que me der na telha. Quem é o patrão sou eu mesma. Deixa eu fazer uma outra pergunta, Maru. Você vê com bons olhos, isso acontece bastante aqui no Brasil, da indústria pornô se apropriar de atores ou pseudo-celebridades decadentes e utilizá-los na indústria pornô, como a Rita Cadillac, a Gretchen, Matheus Carrieri, Leila Lopes. Você vê isso com bons olhos, cara? Tiriri. Alexandre Frota. Tiriri. Entendeu? Fiquei com medo de chamar o Dedé Santana uma época atrás. Né? A sorte é que ele voltou pra Globo, né? E ele que é o mais engraçado. Ô, cara, engraçado, hein? Caralho. Na verdade, isso tem mais a ver com a decadência da indústria pornô, que vai sair um podcast que eu participei como convidado, que é falado um pouco sobre essa decadência, que é um modelo de negócio que não cabe mais no mundo do vídeo erótico, dessa maneira de produtoras grandes, a forma com que é feito. Isso é só um sintoma, você ter que colocar celebridades para tentar vender 100 mil, talvez 100 mil DVDs, tentar faturar um pouco em cima da imagem da pessoa. Eu vejo mais como um sinal da decadência desse tipo de empresa e da forma com que é feito o mercado erótico no Brasil. Maru, você como uma celebridade decadente da podosfera, faria um filme pornô? Não? Não faria. Não? Não. Nem por 3 milhões de reais. Mas não tem nada a ver com o tamanho do pinto, não, né? Não. Ele ia dar o cu? Maru, quais são os tipos de filme, enfim, quais são os tipos de, vamos dizer, de práticas do mundo da pornografia que você não curte de jeito maneira? Olha, eu não gosto muito de muita coisa de sketch ali, principalmente com fezes. Isso não é muito legal. Mas tem coisa que você assiste desse tema, assim? Eu ri um pouquinho do Two Girls and One Cup. Caralho! É, isso é engraçado. Isso aí é engraçado, os reactions, né? Principalmente porque esse vídeo é brasileiro, né? Pra quem não sabe. É mesmo? Você tá zoando. Não, esse vídeo é brasileiro. Two Girls and One Cup é de uma produtora brasileira, que é especializada nesse tipo de filme. Caralho, bicho! É o famoso Duas Mini e Uma Caneca. Caneca, né, mano? Cara, essa foi a notícia do ano, cara. Informação do ano. É, eu não sabia também, não. Ele é diretamente do anos, né, cara? Puta que pariu. É brasileiro? Esse filme é brasileiro. Cara, me estranha não ser o copo de Sica, sabe? Brasileiro tem essa mania, né? Que requeijão. Rótulo de elefante, né? É. Copo de Nutella. É isso aí, Maru. Estamos finalizando aqui a Tosca Indicação. Mande seu recado. Seu jabá. O seu jabá. Enfim, aquilo que você tiver vontade de fazer. Vindo dele já tem com isso. Moderação, é claro. Então, a gente tá com o podcast do Nerd Express, do Universo Nerd, que é o universonerd.com.br/nerdexpress. O segundo podcast que eu tenho algumas participações é o podcast do site xplastic.net. Que eu já ouvi, cara. Muito bom. Bacana, eu gosto. Eu participei dos dois últimos podcasts. Não, dois últimos nada. Dos três últimos. Olha aí, hein. Tá virando... Né? Manja pra caralho. É. E falando Twitter, besteiras. Twitter. O meu Twitter é o rmaru, falando besteiras, reclamando da vida e alguma outra coisa tem de indústria adulta, ciência, coisas normais. Beleza. Maravilha. Tosca Indicação fica por aqui. Maru, aquele abraço. Prazerzaço poder gravar contigo aí e volta logo no Nerd Express. Bom, vamos tentar, né? Valeu então. Falou. Maru, Maru, obrigado, irmão. Aquele abraço. Abraços. What could it be? It's all I want. You're scheming.